O programa que você está prestes a ouvir foi gravado numa época longínqua, mais pura, quando o fim do mundo estava aí, e corintiano não era tão chato. Que vontade de dar a bunda. LOL. Galileo, Galileo, Galileo Figaro. Cheguei, estou no paraíso. Eu sou Rafael Salimena, estou com Rafael Saldanha e Diogo Brito, e esse é o Mimimi do Mimimi. Latino, Latino, tava onde, irmão? Já te procurei por todo lugar, cara. Hoje é o dia do seu casamento, partiu! É o que eu tô fazendo aqui, meu? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. É despedida de solteiro. Pessoal, eu tô com um problema aqui. Na verdade, não é um problema, é um dilema. Opa, isso aí eu sei tudo, hein? Aliás, não tô com um problema aqui, não. Foi um amigo meu que tá com esse problema e me consultou aqui. Tá rolando o seguinte, nós estamos já batendo nos 30 e, como vocês sabem, quando chega nessa época, todos os amigos estão se casando, né? A gente já tem vários amigos casados e alguns que escaparam até agora. Eis que um deles vai casar daqui a pouco, nesse próximo mês aí. E quando um homem casa, tem uma despedida de solteiro, certo? É a última chance do indivíduo de ser feliz na vida, né? Na despedida de solteiro. Daí pra frente, a ladeira abaixo. Exato, e sempre que um amigo casava, eu estava solteiro. Então eu era o primeiro a organizar a despedida de solteiro. Aquela coisa, vambora, cadê o puteiro organizado? Não, peraí. Você era o primeiro a pular dentro do barco, mas o Noé mesmo quem construiu o barco era eu, né? Não, é verdade. A parte chata ficava contigo. Vamos dizer que eu guiava os casais de animais pro barco. Que parte chata, que eu escolhia quais eram os casais que iam pro barco. O tamanho da bunda do hipopótamo, era tudo que eu queria. E tinha cada hipopótamo mesmo, né, velho? Pô, pegamos cada... Você ouviu? Mas então, saindo da esfera bíblica, hoje em dia eu não sou mais um homem solteiro. Então a minha mulher praticamente vive comigo aqui, final de semana tá sempre aqui em casa e tal. Então não existe sair de casa sem ela. Ou seja, eu vou ter que expor, né? Vou ter que expor o problema pra elas. É a ferramenta exposta, né? Exatamente. I'm gonna try the naked man. Então você tá entre a cruz e a espada. Você tem que ver se você vai falar pra ela que você vai lá, ou então se você arruma um jeito de espionagem mesmo assim, Assassin's Creed 3, de sair e ela não te ver. Não, essa segunda opção não existe. Vou mentir, mas porque, pô, olha só. Olha, a gente tem um amigo comum, numa despedida, ele foi sem falar com a mulher dele. Foi nesse esquema aí, Assassin's Creed, toda na furtividade, chegando no recinto, porra, eu comi a soul, eis que ele senta e o celular dele registra automaticamente o último número que ele tinha ligado, justamente o número da mulher dele. Porra, mas tem cara também que carrega, né, cara, o estilo. Pois, né? É, cara, não, a gente, essa idade a gente aprende, já mentira tem perna curta, é muito pior você ter uma discussão sobre se você vai ao puteiro ou não com a autorização da sua esposa, do que eu ia descobrir que você foi, ainda mais juiz de fora é um ovo, sabe? Você vai lá assim, todo mundo sabe que você foi, então você pode fazer a proposta, né, explicar, ou então nem questionar, falar, mulher, eu estou indo pro puteiro. E aí você descobre que quem não usa as calças é você, a mulher vai falar, vai virar pra você e falar, não. Exatamente, então a questão é quem que usa a calça na tua casa, pô? Mas já tem uma falha aí, Salimena, no seu argumento, que é o seguinte, não é puteiro. Quem vai em puteiro é quem ganha salário mínimo. A gente vai em strip club ver dançarinas e não prostitutas. Então, se você abordar o tema dessa forma, você já começa um pouquinho mais... Você tá indo ver o David Letterman e não o Faustão. Então, a mulher já pega e já aceita um pouco mais no mole. Além disso, acho que a questão toda que tem que ser colocada é que o puteiro, pro homem... sem dinheiro, é o lugar mais inofensivo do mundo. Até mesmo porque, puta, não dá amostra grátis, cara. Não é representante de laboratório. Se você não vai gastar dinheiro, você tá tranquilo. Diana cried. I give it to him in my skin. Vocês dois, já passaram por isso alguma vez? Porque nunca que teve uma despedida de solteiro, eu estava casado. Todas as últimas despedidas de solteiro, eu estava casado e eu sempre falo com a minha senhora. Falo, olha, é uma diversão entre amigos, é uma coisa saudável, é um rito... tradicional da sociedade masculina, etc, etc. E ela nunca ligou pra isso? Cara, se você começa a arrumar uma despedida solteira cada mês, pode até que ser um problema, mas como é uma coisa espaçada... Peraí, quando o cara tá mentindo, ele olha pra cima, né, coça a coxa, hesita. O Saldanha, assim que foi responder, ele mandou um cara, na edição vocês vão ouvir de novo, eu acho que foi o cara mais agudo que eu já ouvi na história. Caras. Aquela pausa de 5 minutos depois do cara, né? O famoso silêncio ensurdecedor. Saudade deve ter coçado a orelha. É o que o Salimena falou, eu acho mais fácil você argumentar porque vai do que depois ter que ficar explicando porque foi. Mas aí vocês não me deram a resposta ainda. E se rolar um não? Aí já sabe já que você tava pra ir e não tem como você ir. Aí você perdeu a parada, sabe? Mas só rola não se você pedir permissão. Se você comunicar, não tem não. Ah, mas não tem. A mulher simplesmente faz as malas e vai embora. Não vai nada, cara. Volta depois, volta. Caralho, eu queria muito que a senhora Saldanha tivesse aqui pra poder ver quem que veste as calças nessa casa. Ela não tá aí não, Saldanha. Vamos pedir a opinião dela nesse assunto. É, chama aí que eu quero falar, cara. Tá estudando, pai. Tá. Esse é o famoso programa que não vai rodar aí na casa do Saldanha de jeito nenhum, né? Você ouviu Maria Karen, Brindley on the Hamburg. O foda é que quando você fala pra uma namorada que você só vai fazer uma farra, ela acha que tá indo pras vias de fato, né? Eu não fui pra farra, eu fiquei só bebendo, rindo de um amigo meu. Esse amigo meu também faz um podcast. Nessa festa ele escorregou no chão, caiu de cara no chão. Puta merda! Tem inclusive um vídeo desse, a dançarina, né, estava mostrando alguns passos com seu vestido mínimo, né, ou seja, nada, e esse cara passa, ele passa que nem um relâmpago, cara, e ele escorrega e cai, isso 4 da manhã na suíte do hotel. Olha, esse sujeito já ficou muito bêbado, tá? Você conhece ele também, Saldanha? Ele ficou estragado demais esse dia. A parte vai ser cortada, obviamente, né, porque eu sempre lembro do vídeo, tira o dali, tira o dali. Mas se bem me lembro, esse amigo dormiu dentro da banheira. Cheia de suor de homem, né? Uma jacuzzi cheia de homem. Só as mulheres já tinham ido embora. Já a gente só tava, pô, foi legal, né, cara? Então, e é cheio de amendoim, boy. Caraca, que nojo, velho. Mas, Saramena, é isso que eu tô falando, cara. Olha só que paraíso que é pra você explicar pra sua mulher que você tá indo pra uma despedida de solteiro em uma boate, né? Em um strip club com dançarinas. Ao invés do que foi no passado, né? Num motel, uma festa fechada, numa suíte, só homem e as... Como a gente chama, né? São as primas, que são as mulheres da profissão mais antiga. Agora em homenagem pra datar o programa, né? Novela Renascer, que tá passando novamente, são as Kenga. Mas a nudez mais marcante daquela noite foi a do noivo, né? Nossa, por que não vai dizer? Noivo nude acaba de esperou. É o que dizem, são as pequenas coisas que marcam mais, né? O mais legal dessa festa é que uma das primas tava horrorizada com a gente, olhou e falou: vocês parecem aqueles homens daquele filme Se Beber Num Case, não parece? E ela não tá falando da comédia, ela tá falando do visual mesmo, né? Todo mundo era o Zack, né? Galifianakis, como é que é o sobrenome dele? Galifianakis. Tenta se colocar no lugar da mulher que vai ouvir essa proposta, né? Não das primas, da esposa em questão. Imagina se fosse o contrário. Porque, pô, tem muita despedida de solteiro de mulher rolando por aí, né, cara? Não, tem... mas não dá pra fazer assim nessa linha, não dá, né, cara? Claro que dá, você dá, tá, cara, sendo sexista pensando desse jeito. O problema maior que eu vejo nessas despedidas de solteira é que existe uma realidade do que é a despedida de solteiro, existe o que as mulheres acham que é a despedida de solteiro, e elas se vingam no que elas acham que é, e não no que realmente é. Não sei se me fiz entender. As primas interagem com as pessoas que estão na despedida, de um jeito ou de outro, nem, né? Que pode ser um negócio só divertido, só pela alegria. Mas, né, tem uma sentada em colo, tem essas coisas mesmo. Imagina lá, se a sua mulher na despedida de solteiro, tem um cara dando um tapinha de pinto na cara dela. É perigoso, né, cara? Não, você não leva tapa de buceta, não. Ah, leva. Pô, tô querendo ajudar o seu caso, Saramena. Me ajuda aí também, cara. Ele tá querendo se enterrar, cara. Você tem que me ajudar a te ajudar. Pra fazer rir, cara. Exatamente, Mas é foda, cara. Eu entendo o lado das mulheres. Se eu falar não, eu tô indo já derrotado, cara. Eu achei que você ia usar esse programa pra fazer o pedido pra ela, né? Mas pra se libertar, né? Eu acabei de perceber que eu não me daria autorização pra ir na parada, porque cara. Porque o senhor é fru. Obrigado, Saldanha. Puta que pariu. Olha o nível que meus amigos estão chegando. É ser proibido de ir a uma despedida de solteiro, que talvez seja o oásis nesse nau que é a masculinidade dos dias de hoje. Não tem nada mais pra você ser homem. Eu acho que a última coisa é despedida de solteiro. E o cara fala que não quer ir porque tá com medo da mulher e ainda acha injusto se ele for. Puta que pariu. Como bem disse o Diogo, se fosse um evento na Babesco como no passado, mas esse vai ser muito inocente, até mesmo porque vai ser num lugar público. O noivo já se mostrou relutante, então a gente teve que fazer um esquema muito light. E aí você tá com esse mimimi aí, tomando seu rabo. Pô, tô no programa certo, né? Me ajuda aí. É verdade, cara. Mais light do que isso, que asa parte. Não tem jeito. Mais light do que isso, só a despedida de solteiro do Homem-Aranha. Tomar cerveja com o Norman Osborn e com o Flash Thompson. Pô, mas se eu tivesse a Mary Jane também, né, cara? A despedida de solteiro de um dos nossos colegas de podcast, o pai da noiva tava presente. Um monte de homem comendo carne na beira de uma piscina e pronto. Milton Nascimento, quem sabe isso quer dizer amor? Vamos lá, cara. O nosso último respiro com esse mundo cruel hoje em dia. Vamos ver as mulheres balançando o rabo. Não vai nem encostar. Prometo tentar com afinco. Caramba, cara. Eu tava com medo antes do programa. Agora eu tô apavorado. Foi eu também, cara. Tô vendo que vai ter só eu balançando dinheiro. Nem o novo vai. Então, amigos, eu tava vendo, recentemente eu assisti aquele filme Ted, e eu comecei a perceber um padrão da cultura pop, e vem falando cada vez mais, vem retratando o que eles falam, que são os nerds, são os homens novos e as mulheres novas, e eu fui relacionando com filmes tipo Virgem de 40 Anos e coisas do tipo, né, aquele Ligeiramente Grávida também. Eu percebi que o que acontece é o seguinte: os filmes hoje em dia, Hollywood tá ensinando as mulheres a modificarem, a amadurecerem seus homens na marra. Porém, eles não mostram o resto da história, que geralmente a gente tem o seguinte: depois que esse homem amadureceu, a mulher troca ele porque fala que ele não é mais aquele que ela conheceu. E aí, o que vocês acham dessa história? Isso eu lembro uma coisa que o Salimena até falou, foi um tapa na cara mesmo, sabe? O vídeo de 40 anos, apesar de ser um filme muito engraçado, a lição do filme é: se você quer ser alguém na vida, né, venda tudo aquilo que você ama e tudo aquilo que você basicamente juntou, levou 40 anos pra construir, né, que no caso dele era a coleção de bonecos, cara, que é uma coleção foda, espetacular, pra ficar com a mulher. Olha que só uma mulher escreveria isso, cara. E não foi, né? Foi um homem, né? Isso é chocante. Esse filme, pra mim, é um dos maiores plot twists da história do cinema, que é tipo um Drink no Inferno, assim. Um Drink no Inferno é um filme que começa policial, depois se descobre que ele é um terrir, né? Que é um terror comédia. Esse vídeo de 40 anos, ele começa uma comédia e termina um terror psicológico foda, sacou? Porque é assustador aquilo. O cara vende tudo que amava pra ficar com uma mulher de meia idade, que era uma mãe solteira. E ainda tem aquela direção sick, né? Porque tem aquela musiquinha feliz no fundo e você fica confuso, fala, não, tá errado, cara. Além da imaginação, que tinha aquela musiquinha bem vintage mesmo, né? E tudo que tá acontecendo na tela é esquisito e você fica assim, aquele mal-estar, né? É isso que o vídeo de 40 anos faz com você. E, Diogo, você viu o Ted? Eu vi. Se o teu ouvinte não ouviu, foda-se. Eu vou falar que é isso? A questão é o seguinte: vamos respeitar aí, ó. Não, mas o Ted, pelo trailer, dá pra gente saber isso. O Ted tem duas interpretações. Você pode falar que o Ted é o amigo dele mais antigo, foda-se que ele é um urso, ele é o amigo mais antigo. Ou você pode falar que o Ted é um aspecto da personalidade do cara. De qualquer interpretação que você dê, as duas no filme tem um trecho terrível. Que chega um momento que a mulher vira e fala que ele tem que se livrar do Ted. É. Ou ele ou eu, né? É como se ela estivesse mandando o seu amigo que te acompanhou desde os 8 de idade falar assim, se livra dele, ou pior, aquele lado seu selvagem, que ela vira e fala assim, esse aspecto seu eu não posso mais tolerar. E aí, que bosta é essa, cara? O mais estranho desse filme é que quando ele começa, você já sabe o que vai dar nisso. Você fala, pô, com certeza essa relação vai entrar em... Vai dar merda, sacou? Só que aí ele te dá a entender que não vai ter, porque ele mostra a mulher muito light no início, sabe? Ela consente com a parada toda, acha divertido. E na hora eu pensei, falei, caralho, cara, o nego vai conseguir subverter essa fórmula. Mas não, caiu, degringolou pra mesma merda de sempre. Se a Mila Kunis pedir pra eu cortar meu pinto fora, agora eu corto, porque vocês me conhecem, né? Ela é o meu tipo de mulher. Porque é ela que usa calça. Ela pode usar até o strap lá, cara, que eu fico de quatro, ela pode me comer, cara, porque ela é foda. Ela é muito gata. Sujeitos que se entregam. Eu acho que já teve melhor. Eu acho que ela tá envelhecendo mal, que é aquele tipo de mulher que tem carinha de criança, só que aí ela vai envelhecendo e fica aquela cara de criança velha, sabe? E aqui, você prefere então uma criança que tá com cara de criança velha ou uma velha que tá com cara de velha velha? Porque a realidade é, ninguém tá ficando mais jovem não, cara. Todo mundo envelhece, porra. Até a Mila Kunis envelhece. Nora Jones, Don't Cry, I Have. Você prefere então a Suzana Vieira a Mila Kunis, é isso que você falou. É isso, é isso que você falou. Como o nego subiu, né? Caralho, Diogo, você é advogado. Você tá querendo dizer a Suzana Vieira atual e a Mila Kunis atual? A Suzana Vieira hoje, 30 anos atrás, era aquela velha esquisita, né, cara? Não, se fosse a de 30 anos atrás, rolava a Suzana Vieira. Porra, cara. Salimena perdeu a razão. Isso, cara, a Suzana Vieira nem com focinheira, cara, nem com focinheira. Eu não lembro dela ser gostosona nos Trapalhões, não era não? Não. Saldanha, olha que achado, cara, a gente conseguiu fazer, assim, pelo mindfucker, manipulação mental, conseguimos fazer o Salimena falar que em algum momento da vida dele, ele prefere a Suzana Vieira pra alguma coisa, cara. Aqui, aliás, vocês dois podiam pedir a minha senhora pra eu ir na despedida de solteiro, o que vocês acham? Bota ela no ar aí que eu falo. Ai, vida de solteiro. Sorry for party rocking. Bom, voltei no Brasil agora, né, minha primeira semana aqui, resolvi sair pra ir pra balada, né, minha vida de solteiro, poder ver as brasileiras e tentar, pela primeira vez em 3 anos, estar no game em português, né, então, pela primeira vez. I wanna be on you. Cheguei, liguei pra todos os meus amigos que eu não via 3 anos, ninguém queria sair comigo sábado à noite. Popularidade é isso aí. Vou dar uma menção honrosa aqui, e esse aqui eu vou até falar o nome. É o Leonardo Martinelli, que eu acho que ele vai ter orgulho disso. Eu tava falando com ele no Facebook, falando, pô, cara, vamos sair hoje aí, vai ter um lance maneiro lá na boate. Aí ele, pô, cara, eu até sairia, mas eu fiz ficha nova na academia e eu tô cansado, então eu não posso sair porque eu tô cansado. Detalhe, a ficha nova foi feita 3 dias antes do acontecido. Fim das contas, arrumei dois amigos meus e aí um amigo meu, que na verdade é meu primo, ele tem 19 anos agora. Então quando eu saí do Brasil, que é uma situação muito estranha, ele tinha 16. Então a gente nunca saiu junto antes. Na época que eu saí, ele não tinha muita manha com mulher. Voltei, né? É aquela parada. Se você vê um cara quando ele tem 23 e depois vê ele quando tem 26, quase nada muda. Mas quando um cara tem 16 e depois ele tem 19, tapa na cara, né? O cara tava diferente pra caralho. Primeira coisa que eu noto quando ele chega aqui em casa pra me dar carona, ele está com o chapéuzinho Timberlake na cabeça. Aí chegando lá na fila, o meu primo falou, não, cara, esse chapéuzinho aqui, não tô sentindo a vibe do chapéuzinho. Eu falei, não, deixa o chapéuzinho aí, eu quero ver como é que funciona a noite. Resultado, chapéuzinho na balada, as mina pira, velho. Foi uma fase. Eu fiquei de cara, né? Deixando claro aí. Para o Salimena, para o Saldanha, para o ouvinte, mas especialmente para o Salimena, para o Saldanha, senão eles vão encher o saco, o ouvinte que se foda, né? Nunca usaria o chapéuzinho, nunca compraria, mas, cara, porra, é muito efetivo, cara. Funciona fácil, né? As mulheres pulam em cima de você. O ouvinte já foi mandado se fuder já 2 vezes no programa de hoje. Nós não estamos querendo audiência mesmo, não, né? Só falta eu agora, né? Ouvinte, vai se fuder, então. A única vez que eu usei chapéuzinho foi... Quê? Peraí, você já usou chapéuzinho? Foi no carnaval. Ah, tá. Caralho, que susto, cara. Foi no carnaval, chapéuzinho da Antártica que todo mundo usa. Ah, pô, mas isso aí não conta. Todo mundo, até o Cristo tá de chapéu. Puta, eu imaginei só bem com coletinho também, cara. Pô, foi mágico na minha cabeça. Não, você usa o colete também. E camisa igual a minha. Tô usando um agora. Puta que eu pariu. E a bunda? Tá dando também, né? Sempre que fala de que o homem botou o chapéu e foi pra noite, toca aquele plágio do Timberlake do Michael Jackson na minha cabeça, sabe? Você ouviu Busta Rhymes e Mariah Carey? I can real want you can. O único homem que tinha autorização pra usar chapéu na noite era Valdir Soriano, né? Você usaria o chapéuzinho na noite, Salimena? Eu usaria se o chapéuzinho fosse mais usual do que ele é hoje. Porque a parada deu certo com o seu primo e foi tão eficaz assim, justamente porque o chapéu é uma coisa meio rara na noite ainda. Então o cara chamou atenção entre todos os homens por causa desse detalhe aí. Então quando você põe, você chama tudo pra você, assim. Eu nunca fui um cara muito aparecido, assim, sabe? Eu não gosto de ser o cara que nego olha e fala, ó, o cara querendo aparecer e tal. Por mais que isso faça sucesso com as mulheres. Só que eu já falei, eu acho que o homem fica bem de chapéu. Eu queria que não fosse tão ridículo usar chapéu pra gente poder usar chapéu como usa relógio, sabe? Eu gosto de chapéu, mas não aquele chapéuzinho. Aquele chapéuzinho de hoje é muito, muito baitola, cara. Mas, peraí, que tipo de chapéu que você gosta? Chapéu... Chapéu de cowboy. The good, the bad and the ugly? Exatamente. Porra, esse já é massa. Pô, então o Saldanha vai no Festa Country e delírio pra você ficar lá, né? Só homem com o chapéuzinho cowboy. O problema da Festa Country é que ele largou o chapéu e ficou adotando só a fivela. O que eu gosto muito desse negócio é a jaqueta country, aquela que tem o... Tem franja, puta que eu pariu. Aquela franjinha. Essa é do caralho. Se você for na noite com essa daí, Diogo, a porra você vai abafar, cara. Pô, desafio, então. Só cowboy... Ou o músico de hard rock que usa essa bosta. Olha só, se a gente conseguir, então, 500 comentários pra esse mimimi, eu irei comprar, porque não tem nenhum amigo, né, em sã consciência que vai ter uma... Tenta um amigo. A mulher usava isso em 95, cara, de lá pra cá não existe mais. Eu toquei com o Décimo Tucas Band já, que era da minha namorada. Foi do caralho. Minha namorada era pequenininha, né, então assim, a jaqueta terminava no meu umbigo, cara, era foda. Eu lembro que tinha uma época que a gente ia, quando o Diogo ia tocar, cada vez ele tava com uma roupa de mulher diferente. Teve uma vez que eu cheguei no lugar que ele tava tocando e eu já tava bêbado já, eu olhei pro palco, eu juro que eu demorei pra reconhecer que o Diogo tava de mini saia e mini blusa de onça. Ah, eu já vi essa foto. Tocando uma guitarra de onça também. Tava tendo JF Folia e aí, em um ato de rebeldia ao rock and roll, a gente decidiu todo mundo tocar de mulher. Exceto baterista, que o baterista é muito homem e não queria fazer essas coisas não. Puta merda. Galileo, Galileo, Galileo, Figaro. I'm pretty without any makeup. Você vai ouvir agora a atualização da história da despedida de solteiro. A quem interessar possa, tomei no cu e fiquei todo assadinho. Adoro. E aí, Sanimena, você foi na despedida de solteiro? Todos nós sabemos muito bem o que aconteceu, né? Eu acho que o Diogo, como organizador, devia ter a palavra. Escolha o silêncio. Não vou falar nada. Se eu falar, vou sair na mão com alguém aqui. Eu acho que seria justo falar que o Diogo profetizou bem, né, cara? Nem o noivo foi. Cara, o que aconteceu? Não teve despedida de solteiro de jeito nenhum. Eu fui fazer as minhas coisas lá, bem longe desse grupinho que eu chamo de amigo. E aí, no dia do casamento do nosso querido amigo, fomos lá. A noiva, eu tava na Austrália desde que esse meu amigo conheceu a noiva dele, então a noiva nunca tinha me visto. E ela chega pra mim, me peitando, me cobrando, ela fala assim, poxa, é você o agitador, o cara da galera que arruma a despedida. Cadê a despedida? Que merda de amigo que é você? Quem é você que disse amigo dele? No fim das contas, não teve. Obviamente não por minha culpa. Ainda levei esporro da noiva porque não teve. Até a noiva queria que tivesse. Agora, é o Joe que acha que não teve despedida, né? Que a gente só esperou ele ir embora só e fizer uma aquela despedida. É... Max! Cara do Diogo, quando a noiva tava falando com ele, é impagável. Eu tinha que ter tirado uma foto disso pra colocar nesse post. Cara, eu, assim, obviamente, eu sou um cavaleiro, né? Nunca, jamais levantaria a mão pra uma menina. Inclusive porque a noiva é uma pessoa espetacular. Mas ela chegou falando, poxa, eu achei que você era o cara que ia fazer acontecer... E nada aconteceu. Eu queria muito que o áudio do peito que o Saldanha soltou. Puta merda. Mas o que rolou é que no dia que o Diogo viajou, né, e tal, o noivo esteve aqui. Aí foi eu, ele e um outro amigo nosso bebendo numa sinuca qualquer ali. Uma despedida insana, né? É. E detalhe, o outro cara, o terceiro cara que tava, teve que resolver um problema e sair. Ficou eu e o noivo tomando cerveja num lugar vazio. Caramba, cara. Não, mas depois a gente acabou indo pra um bar onde tava tendo outro show lá e pelo menos bêbado a gente ficou. A gente entregou o cara miando em casa. Caralho, que loucura, mano. Porra. Cara, não nos investimos mais naquela noite pro senhor, que nada fez. Ah, mas aí você não sabe o que eu fiz. Isso é próximo vida de solteiro. Leitura de e-mail. Beleza. Cheio, né? Leitura de e-mails do Mimimi começando. Vou começar pelo Twitter aqui. Podem mandar tweetada pra gente no arroba MimimiCast. E o cara que comprou o Mimimi, né? O arroba Mimimi, entra lá e manda ele tomar no cu, porque ele roubou o nosso. Se bem que a gente não sabe nem quem é, né? De repente é famosão o negócio aí. Putz, manda tomar no cu mais ainda então. Vamos começar aqui o Alfredo Homem Novo. Vocês sacaram esse nome aqui? Qual é? Agora caiu. Alfredo Homem Novo disse, eu tenho 28 anos e tô mijando de rir, é um dos melhores podcasts que eu já ouvi, parabéns. E aí ele fala sobre o nosso colégio, Diogo, que a gente comentou no programa passado, ele fala que nunca estudou lá, mas todas as pessoas que saíram de lá são os bulinados das turmas da faculdade. A gente falou qual que era o colégio? A gente não falou não, mas ele mandou pra mim uma opção, ele ficou entre dois colégios e um deles era o nosso. Nego acha que é uma opção agora, ele falou, não é uma opção. É o que eu falei, um colégio muito light, assim, então isso explica pois o pessoal sofrer bullying. Os fodões então foram bulinados. É isso que aconteceu? Os bullies? Não, acho que todo mundo que saiu de lá em geral foi bulinado depois. Ah, tá. O Carlos Iuri mandou aqui, ó. Ficou muito legal o mimimi. Concordei com umas coisas, discordei de outras, mas é assim mesmo. Parabéns. Seria do amarelo se todos gostassem do azul. Não rola de colocar uma lista das músicas tocadas em cada programa? Sim, a partir... Aliás, já teve aí, né? Ó, foi mal, hein? Eu escolhi as músicas, todo mundo pedindo playlist do episódio. É só pra deixar claro que a questão é a seguinte, se a gente coloca a lista antes de vocês ouvirem o programa, perde toda a graça da surpresa de que música que vai entrar. Isso, então a gente sempre vai colocar sempre no programa seguinte. No próximo. Então o que você tá vendo hoje aí, no caso, é do programa passado, que é o programa de nerdice. Tô de boca cheia. Lei de boca cheia mesmo. O Guga Franco disse que falou que ela é excelente, perguntou se a gente já pensou em capitalizar essas ideias sem se vender totalmente ao capitalismo. Meu amigo, eu te pergunto, quer pagar quanto? Dependendo, você pode escolher o tema. Dependendo, você pode escolher o que a gente vai falar. A gente faz um podcast sobre você, se você quiser. Você escolhe a nossa opinião sobre qualquer assunto, né? Não, sou eu que leio agora. Passei a folha aqui, mas beleza. Se tem alguém ouvindo ainda, o Ronald Rios, de quem nós roubamos a vírgula sonora do programa, ele deu a sua bênção pra nós e disse, adorei. Vou baixar no céu pra ouvir, mas a gente não teve um veredito dele, então quando você puder, manda os pitacos aí, Ronald. Obrigado aí pela audiência. E nós tivemos também a bênção do Cico, do LOL Hehehe, que ficou com pena de mim por causa da história dos Cavaleiros do Zodíaco. Só que ele me mandou uma mensagem em privado e contou uma história muito pior de nerdice, e eu fiquei com pena dele. Então obrigado, Cico, pela compaixão, tamo junto. Quem sabe no próximo, né, no próximo de nerdice a história dele aparece, né, que a história dele é boa. É verdade, tá convidado. Então, no Twitter também, vários ouvintes mandaram elogios, entre eles o Roberto Crow, que falou que tem uma voz aqui no Mimicast que parece a do canal do Otário. Canal do Otário, é essa. Obrigado pelo comentário. É aquele negócio que tem um camarada com um saco de pão na cabeça reclamando das coisas do Brasil, sabe? É tipo um negócio, porque o carro no Brasil custa o dobro do preço do coisa, nós somos... Então, tem voz fina esse canal do Otário? Isso aí, um abraço, Roberto Kroll. Aí temos também os comentários no site. O primeiro deles aqui, o Rafael Fernandes comentou: não costumo ouvir podcast, mas esse é o melhor que já ouvi na vida. Nota-se que você não costuma ouvir podcast, né? Não, nota-se o seguinte, esse cara é meu editor na média e ele não me pagou esse mês, por isso mandou um elogiozinho aqui pra ficar livre. Teve também o Stefano Farias, que comentou que achou bem bacana, votos pra que continue, aí depois pediu feed no iTunes. Aí logo depois ele fala: sou mongol, demorei um pouco mais pra descobrir que tem. Ou seja, a gente já vê o naipe do nosso ouvinte, só mongol. Deu um jeito de xingar. E pra quem não achou o feed ainda, é só ir no Melhores do Mundo, que o nosso feed costuma andar muito com deles, tá no mesmo lugar. Tem aqui o Diego Alves Cardona, mandando um depoimento grande pra caralho, não vou ler isso tudo não. Vou ler aqui que ele fala que ele andava de skate, quando a moda era patins inline. A gente andava de patins, né? Cara, será que eu era bully daí? Eu era muito radical, porque eu andava de patins. Patins e skate. Já radicalizei muito skate. Eu tenho medo só de olhar pra aqui. Ele lia muito quadrinho, que normalmente era Vertigo, né? Lia Mad direto, né? Retardado. Sempre no meio do pátio da escola, um pouco me fudendo. Era muito bad boy. Jogava livro-jogo, caralho. Dá pra fazer um aí. Fica zombando o cara aí, ó. Só de livro-jogo. A gente fez tudo que ele fez também. Fazendo o próprio zine, que é a prova definitiva de amor, né? Nenhum amor é tão incondicional como fazer o próprio zine, porque não tem retorno algum. E era um merda de um aluno relapso. Só desenhava na classe e era zoado por valentões. E era tirado de burro. Ou seja, o cara tava bem no meio, né? Eu me identifiquei muito. Até respondi lá que eu me identifiquei muito com essa mensagem, com a diferença de que ele, hoje em dia, ele é bem sucedido, né? Profissionalmente. Ele é designer e ilustrador. E eu, desempregado e falido, andava pela rua, largado e fudido. Olha, Diego, tamo junto. É legal que se esse cara tivesse nascido hoje em dia, ele ia ser o cara cool da escola, né? Que ele era um baby bad boy. Mas será e que tal, isso é legal, né? Ah, acho que hoje em dia, cara, ele só nasceu na época errada, senão ele tava cheio de cocota. E também teve o Riot, que é o criador do Riot Tiras, que comentou, achou que... Eu sempre chamei de Riot, né? Será que vamos todos morrer mesmo. E aí, falando que é um ótimo podcast, com sinceros votos de prosperidade. Chegou o Natal já? Sério, ninguém vai comentar mais agora, tô xingando todo mundo. Cara, eu sempre aceito prosperidade. E Saldanha não leu, mas ele elogiou a minha trilha sonora também, querendo me tirar. E ótimo, um beijo pra você, meu querido, continue conosco, Riot. E pra finalizar aqui, o Wagner comentou que ele gostaria de salientar a existência do orgulho nerd. Se você fosse nerd grandão, tava tudo certo. Que estudando em colégio mais hardcore, o nerd se fudia pra caralho, mas ele abria a herói dele felizão e se encheu o saco e levava porrada. O ouvinte não conhece, mas esse Wagner é o Vagão, que é um homem do tamanho de um armário. 3 metros. E se ele era desse tamanho já na época, eu entendo porque que ninguém te incomodava com a... Ele podia andar com um herói. Sorvete na testa que não dava nada. Inclusive, você não vai fazer piada com isso, não, né? Isso aí é jogo. Bacana, né? Abraço, Vagão, te amamos. Essa foi a leitura de comentários. Se você quiser comentar aí, é só escrever no post, deixar o Twitter no mimimicast, na arroba mimimicast, ou então no e-mail mimimicast@gmail.com. Cara, por que a gente escolheu esse nome? Puta que pariu. Tá escrito aí no post isso. Em breve, fanpage no Facebook também. É isso aí, se o Saldanha fizer. Aquele abraço, até a próxima. Kit Perry merece só amor. É, eu também acho. Ah, não. Kit Perry é muito pai, velho. Puta merda. Vai tomar seu cu. Pai é você. Posso até ser pai, mas, pô, Kit Perry não, velho. Puta merda. Por que? O que você tem contra Kit Perry, Diogo? Ah, matou o rock and roll. Kit Perry gosta da Kit Perry cantando. Ouço o CD da Kit Perry. Eu tenho umas músicas também, de vez em quando, quando eu tô na academia, toca. Fireworks é música pra correr. Ai, cara, que vontade de dar o cozinho. Ô, cara, eu se eu fosse a Mega, eu falava, nossa, você tá querendo ver mulher pelada? Vai! Vai pra ver se você muda um pouquinho, se você vira homem um pouquinho, você tá precisando. Minha imagem tá assim, vou acabar com ela de vez. Outro dia eu tava na esteira e começou a tocar Mika no meu som. Eu tenho que baixar a Mika, eu tava esquecendo dele. A Mika é do caralho. Ah, o Mika é true, né, cara? Humphrey, we're leaving.